verde da natureza. Isso é o homem, meu filho, o Rio Guamá. Desmataram as cabeceiras, não tem mais as cachoeiras. E quem faz isso é o homem.